Expensive. Não terão conta já o número de vezes de que falámos por aqui na Boa Nova da banda que esta semana está em destaque e que vem ao que ao caso fazem, caso tocam, para falarmos do seu trabalho Utopia, que foi editado no passado mês de maio, a meio do mês de maio. Utopia é o terceiro longa duração, assim, dos Expensive Soul, e quando dizia de que não tinha conta as vezes que já falámos aqui desta banda, que tem origem nos idos anos de 99, sendo que, no entanto, o primeiro álbum surgiu à estampa 5 anos mais tarde, mas dizíamos porque os seus discípulos, ou seja, bandas que saíram da Lessa da Palmeira para o panorama musical português, e falamos, por exemplo, dos Mundo Secreto e os Souls of Fire, já foram aqui nossos convidados, e sempre que falávamos disso íamos buscar os Expensive Soul. Ora bem, nada mais, nada menos do que seria justo de que algum dia se destaque com o Expensive Soul. A boa vontade da banda, no momento do demo que está connosco via telefone para falar deste álbum, permitiu que então se fizesse então essa justiça. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova Demo. Muito obrigado. Já há algum tempo falámos aqui de vós, nomeadamente por via dos Mundo Secreto, Souls of Fire. Enfim, são duas bandas da vossa terra de que provavelmente já se cruzaram. Sim, nós até andamos juntos na escola. Andamos juntos com elementos do Mundo Secreto. E sempre fomos amigos de praia. Shows of Fire sempre foram, sempre fomos amigos de bodyboard e muitas vezes encontrávamos na praia, por isso somos mesmo amigos. Ainda ontem estive com um deles e tivemos um bocadinho a falar e tal. Ainda mantemos a relação, claro que sim. Numa fase aqui da nossa entrevista, que já lá iremos no final, convidamos as bandas a dizerem de quem gostariam de trazer para um determinado concerto. E Expensive Soul várias vezes foram referidos, nomeadamente por estes Mundo Secreto e pelos Souls of Fire. Vamos começar por aqui, aliás, vamos começar pelo fim. Se tivesse que convidar, hoje em dia, duas bandas para virem convosco, por exemplo, fazer aqui um concerto ao Livro do Hospital, quem é que escolheriam? Claro que escolhemos o Mundo Secreto e os Souls of Fire. Claro que sim. Retribuir a... Não, claro, não, mas faz todo sentido. Faz todo sentido, sabe? Porque é uma amizade de muitos anos. E claro que para nós partilhar o palco com pessoas que crescemos e que nos identificamos musicalmente também é sempre bom. E ainda por mais que sejamos todos na mesma terra, que é muito bom. Vão deixar levar, vão deixar ficar. Quero ter a certeza no que estás a pensar. Vou ficar atento, sempre no mesmo tempo, na esperança que o relógio não fique lento. Esta é a sequela, não fiques daquela. Isto é só mais um filme meu para que penses nela. Ela, a capela paralela, tipo telenovela, ou numa tela pintada de aguarela. Sou comentador de filmes de terror. Crio mistérios na vida sempre a meu favor. Sou um jornalista, sigo bem a pista. E quando se trata de falar, sou bué realista. Tento ser otimista, tanto quanto egoísta. Consumidor futurista, e quem sou eu? Estou cansado de fingir. Estou cansado, yeah. Estou exausto de sentir que não sou não eu. Obrigado a seguir. Certeza que este é o meu lugar. Vou ficar atento, focado no momento, na esperança evolução, é evolução. E arrisco, estou cansado de fingir. Estou cansado, estou exausto de sentir que não sou mais mulher. Obrigado a seguir. No que estás a pensar, vou ficar atento, sempre no mesmo tempo, na esperança que o relógio não fique lento. Sou primeiro-ministro, não acredito em Cristo, o meu povo não me ajuda se pisar o risco. E por falar em risco, lanço o isco e toda a gente papa como já é previsto. Sou um conselheiro, um gajo bem porreiro, dou ajuda a qualquer um por um bom dinheiro. Sou um bailarino, eu só não faço pino, mas represento o meu país para cantar o hino. Mas isto é outro esquema, faz parte do sistema, o sonho é poema. Qual é o meu dilema? Estou cansado de fingir. Estou cansado, yeah. Estou exausto de sentir que não sou mais mulher. Obrigado a seguir. Tempo, vamos regressar aos anos de 99, do século passado, uhum. E onde dois amigos, e falamos de New Max e de Demo, se juntaram para fazer música. Na altura, também um bocadinho circunstancial, por via de convites que foram feitos para concertos, etc. À distância que estamos agora de três álbuns, para além de algumas experiências que vocês tiveram, do ano passado também do Fala Solo, né, do New Max, onde o Demo também participou, a essa distância de 11 anos, enfim, como é que vêem estes 1999? Ainda bem que nos juntamos e que começamos a fazer música. Para aqui 99 era muito difícil, ainda era naquela fase que para gravar era preciso ir para um estúdio e havia custos muito grandes, as editoras é que tinham isto completamente controlado, não é? Sem uma editora não se conseguia pôr uma música numa novela ou não se passava nas rádios porque não havia esses conhecimentos. E para nós, 99 foi um começo de uma luta, não é? De começar a ganhar esses conhecimentos, de saber como é que a indústria musical funcionava. Apesar de que para nós também foi mal porque apareceu a internet. foi naquela fase que apareceu, foi o pum da internet, e que os CDs começaram a ir todos para a internet, e foi uma fase que nem foi bom para divulgação, porque ainda se precisava ter uma editora, e foi mau, porque logo a seguir vem o pum de toda a gente ir sacar música à internet. Então nós apanhamos aquela fase complicada, apanhamos os dois ciclos, que é, não conseguimos promover, porque ainda era preciso editora, e depois que conseguimos, já não conseguimos tirar mais fruto disso, porque já estava tudo na internet. Então foi uma fase que, por esse lado, um bocado complicada, mas também daí está, nós aumentamos a nossa carruagem, se pode dizer assim, porque aprendemos muito com isso tudo. O convite na altura da Kika Santos para, enfim, acompanhar nos concertos, acha que foi decisivo para que não fosse um processo efêmero? É, eu acho que sim. Foi uma ajuda bastante preciosa, porque vemos por este ponto de vista, hoje existe a Jaguar Band, por essa necessidade de andarmos a fazer com a Kika, com o mini-disc, e não nos sentirmos bem em palco, acharmos que estamos muito limitados, e a Jaguar Band aparece também por aí. E depois a rodagem de estrada, e ver pela Kika, que a Kika já tem uma formação muito maior, e depois aquele convívio entre músicos, e estrada, e essas coisas todas, e horários, e não sei o que foi mais uma aprendizagem. E depois realmente saber se é aquilo que nós queríamos, e o caminho que nós queríamos seguir. E foi uma grande ajuda, que correu muito bem para nós, também por ter aquela... saber o que é que as pessoas achavam da nossa música, o que é que... se achavam que nós podíamos ter futuro, alguma coisa, porque nós também estamos a falar numa época que nós assumimos como uma banda de hip-hop, e naquela época o hip-hop era hip-hop underground, o hip-hop era uma coisa underground. Exatamente, eram precursores ainda, não é? Exatamente, que passar hip-hop na rádio ou passar hip-hop era... não, isso não. E que há mais de 10 anos ou de 15 anos já é o pop nos Estados Unidos, não é? Isto, eu não quero dizer com isto que nós temos que nos olhar para os Estados Unidos como uma influência, e o que passa lá vai acontecer cá. Mas realmente aquilo já há muitos anos que era uma cultura, não é? Que se criou uma cultura que hoje é o pop. Que hoje é o pop lá. E nós aqui... e depois acho que também nessa fase nós andávamos um bocadinho perdidos com a nossa língua, com a língua portuguesa. Que existiam muitas bandas, mas tudo a cantar em inglês. Não queremos menosprezar as bandas que cantam em inglês, porque música faz inglês, alemão, russo, ok? Mas estava-se a perder um bocadinho a genuinidade da nossa língua. E eu acho que o hip-hop é que foi um bocado revolucionário e trazer outra vez a nossa língua e cantar em português, que também era uma das nossas batalhas, eram essas. isto mais uma canção. Leva-me a sério e ouve o que eu te disse no refrão. Eu não quero ser sempre o teu porto seguro, mas tenho a certeza que és o meu futuro. Como farei que irei ser o teu predileto, partilhar contigo tudo no mesmo teto. Lamos isso que eu amo demais. Estou tão apanhado por ti que só me apetece pedir a mão aos teus pais. Viver alguns tipo anos 60, onde tudo era tão belo, virgem, simples, perfeito. Se estás apaixonada, não fiques parada. Chegarem mais perto do público, perdemos aqui a noção do hip hop, como digo, puro e duro, para ter um som mais soul, mais funk, até mesmo mais rhythm blues. Aliás, pegando nesta utopia, aqui a presença do Hammond, do Fender Rhodes, portanto, ainda mais leva para esse caminho. Sem dúvida, sem dúvida. Nós, lá está, isto é uma carreira de conhecimentos, não é? E se o hip hop e se o R&B estavam mais no primeiro disco, no segundo já começou a deixar de existir tanto, e neste terceiro praticamente já não há esse R&B, aquele R&B americano que se faz. Não, nós fomos um bocadinho estudar um bocado estes quatro anos entre o Almacar e o Utopia de lançamento. Nós estivemos a pesquisar e realmente sentimos que esta é a nossa praia. Utopia é mesmo a nossa praia, o disco que eu acho que o caminho dos outros que vêm é por aqui, que é o soul, que é o funk e é o hip hop, porque havíamos de ter sempre os raps e havíamos de ter sempre as partes cantadas, mas sem dúvida que... E depois esses instrumentos que me estava a falar são instrumentos que servem como grande influência para nós, e são os grandes instrumentos que influenciam os anos 60 e 70, o Fender Rhodes, o Hammond, que a sonoridade deles é a sonoridade que nós gostamos e que deixa aquele quente, que fica aquela música quente, que também foi artistas desse tempo, que neste momento é a música que eu ouço, que é Motown, e é até mais a Motown, e também um bocado o New Soul, D'Angelo, e esses artistas que servem como influência, mas sem dúvida que neste percurso viemos a mudar, realmente viemos a mudar. E penso que este caminho da utopia é o nosso caminho. Momento, você já chegou a hora. Vais correr a tua história. um mundo de emoções. Colaborações que vão ter ao longo do tempo, e falamos de colaborações como os Puzzle, Bombazinos, Chegue, Mundo Complexo, até buscando o Rui Reininho, né? E também foram importantes para o vosso amadurecimento de sonoridade. Sim, apesar de que isso acontece de uma forma muito natural, são artistas que nos influenciam também como músicos. E que achamos que faz todo sentido muitas vezes fazermos alguma coisa juntos, porque são artistas que ouvem o mesmo tipo de música que nós e que gostavam de experimentar coisas novas. Sem dúvida que eles são da nossa praia e vivem a música como nós vivemos e o tipo de música que nós sentimos. Se calhar também gostávamos muito de ter uma participação que não é da mesma onda do Rui Veloso e de outros artistas, que se calhar não, ainda não aconteceu, futuramente se calhar acontece, que também são pessoas que fizeram funk e que eventualmente houve ali uma parte da carreira que mudaram, mas não deixaram de gostar da cena soul, e era engraçado se calhar um dia fazermos alguma coisa juntos, que já fizemos com o Rock in Rio, mas nunca gravamos. Disse já há algum tempo atrás isso, que enquanto não gravam, não existem. O ano de 2004, ou seja, a saída do primeiro álbum, a partir dali vocês perceberam, é isto que vamos ter que continuar a fazer. É um bocadinho, porque é assim, ok, ter discos, gravar é uma coisa que faz parte de uma carreira. E eu e o Max sempre desde o início que nós nunca quisemos entrar em grandes sucessos. Também o sucesso é tão discutível também, mas a nossa postura perante a música é fazer música e por etapas, porque queremos ter uma carreira e queremos que eu acredito que neste país pode-se fazer carreira musical e séria e com boa música. Claro que gravar discos e como banda é claro que é meio caminho andado, não é? Temos uma banda, sem dúvida que é muito importante. Mas eu acho que sim, acho que é um bocado discutível, não é? Porque isto é sempre um pau de dois bicos, é sempre, por um lado e por o outro. Mas acho que sim. Agora falando aqui na banda, na vossa banda, na Jaguar Band, veio uma memória à música do Souls of Fire, não tem versão DJ, não é? Vocês, o vosso convite para concertos, se viessem a dizer, não, venham vocês, não queremos banda, isso para vocês era, enfim, um contrassenso? Isso acontece-nos muitas vezes que nos acontece, que nos pedem só a mim e ao Max, os Expensive Soul, só pedem a Expensive Soul, mas nós por regra nossa, nós não fazemos isso, porque não faz sentido. Uhum. Não faz sentido porque a banda é metade do suporte dos Expensive Soul. E sem banda não é tão genuíno, não é tão autêntico. E mesmo isso é a nossa opção de nunca queremos fazer sem banda. Sem banda. Não, acho que isso nunca vai acontecer. Então, porquê Utopia? Vamos pegar agora já aqui neste último álbum. Utopia é mesmo porque... Pronto, são por três coisas. Primeiro pelas formas impossíveis que o designer fez para o nosso disco, que o Schmega fez para o nosso disco, as formas impossíveis de nós olharmos e parecer ser uma coisa ser outra. Isso quem comprar o disco e quem vê no disco vai perceber. Uhum. Depois, por ser uma utopia, nós se calhar gostávamos que isto fosse tudo, não é? Tudo paz e amor e que se deixasse tantas coisas de lado. E que isso é impossível no mundo que vivemos hoje em dia. Cada vez mais é impossível. Isso é uma utopia, é impossível. E depois, porque achamos que todo disco é tão feliz, todo disco é tão contente, que é mesmo uma utopia, estás a ver? É mesmo uma utopia. Não dava... Eu acho que é o nosso mundo, que nós estamos a recriar um mundo nosso, que para nós não deixa de ser utopia. Que é essas coisas, é felicidade ao máximo nível. Eu era pegando as palavras que disse há pouco do feliz, vamos pegar aqui, aliás, no tema que é único, que não tem só o vosso dedo. E falamos precisamente, hoje é o dia mais feliz da minha vida, que tem a participação do Bob de Rage Sales, não é? O IS2. Quando é que perceberam, uma vez que vocês têm aqui, basicamente, fazem a divisão das despesas da música e da letra entre vossos dois, quando é que perceberam que teriam a ganhar com a introdução deste tema e com parceiros para este álbum? Nós por acaso, não pensamos assim, ter o ganhar, um bocado é partilhar. Nós o que fazemos era partilhar. Uhum. Este disco é um disco que não ia ter participações. Lá está, essa parte como tu falaste, o ganhar... Não estava a acontecer nada, não íamos fazer nada de propósito para que ter que ser, porque íamos vender mais discos porque ia ter aquela pessoa, ou porque uma coisa assim, não. Nós quando fazemos isso é uma questão de partilha. E sem dúvida que essa música nós escrevemos e precisava de mais alguma coisa. E como são dois artistas, o AS2 está aí também a lançar o disco dele, e o Bob também já lançou, são dois artistas que nós identificamos e quando não estamos muitas vezes juntos porque... entre Lisboa e Porto, só quando vamos lá, mas quando vamos a Lisboa estamos juntos e falamos sobre música e o Max também participou no single dele, uhum, do Bob, então é um bocado a partilha da música, então eles eram nós pensamos neles e eles aceitaram logo o convite e vieram enriquecer a música, porque cada um ali tem o dia mais feliz da vida dele, então tipo é um bocado contar o que é para ti o teu dia mais feliz da tua vida. E realmente eles eram o teu dia, que foram muito bem. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou na corrida, sem tirar contrapartida. Se liga, siga, viva, aqui virado. Estou feliz, pois paguei a minha dívida. Não devo nada a ninguém, se bem que tem sem manos. Sempre a querer tacar também. Sorrio para todos, rimo para o mundo. Hoje quero sonhar, quero ir mais a fundo. Sim, digamos que hoje é o dia perfeito para fazer pares, matar o preconceito. Viver tudo a que tenho direito. Gritar liberdade do peito aberto. Cabeça para o ar, mãos em cima. A magia das palavras, do canto da rima. Hoje é o dia mais feliz, sem dúvida. Como sempre quis celebrar com música. Yeah, yeah, hoje é o dia mais feliz, sem dúvida, yeah. Como sempre quis celebrar com música. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, meu puto. Amanhã no meu lugar eu quero um substituto. Surrogate no minuto, meta mágoa do luto. Não quero mais, é mentira, tipo a dica do guru. Pega no meu dia, divide em 24 vezes. Um momento de euforia, mano, eu quero 24 desses. Ando a trabalhar no duro, mano, há mais de 24 meses. Meses. O dia mais feliz, telefona-me o Max. Encomenda 16 para os SXS. Para juntar a Dream Team, ver o que acontece. Encomenda foi entregue, UPS. Prolificar a virose, nunca tapes a tosse. Nunca laves a mão, agora ignora ou depois. No meu dia mais feliz, apanhas a gripe. S2. Hoje é o dia mais feliz, sem dúvida. Como sempre quis celebrar com música. ainda a propósito deste Utopia, vocês, para exemplificar o álbum, criam um videoclipe a propósito do Amor é Mágico. Não é frustrante, e tendo em conta que vamos falar sobre o argumento do videoclipe, não é frustrante que depois a porta de visita e de mostra desta música, infelizmente, pouco há em termos de televisão para mostrar estes videoclipes? É horrível, sinceramente, de toda a razão, é horrível. Nós, se calhar, não... Isto é sincero, nós não investimos mais em vídeos porque sentimos isso. Sentimos que estamos a gastar muito dinheiro em vídeos que depois não o podemos mostrar, porque só temos um ou dois canais que passam o vídeo, então não faz sentido. Esse vídeo realmente foi pensado mais para a plataforma internet, porque realmente o caminho é aí. Há muitas pessoas que não perdem tempo a ver televisão para ver vídeos. Querem ver um vídeo, vão à internet, vão ao YouTube e veem um vídeo. E por isso é que nós também fizemos um vídeo com esse intuito de fazer um vídeo mais virtual, fazer um vídeo para a internet, porque não faz sentido estar a gastar tanto dinheiro em vídeo, que depois nem é a troca, é que não há sítio para passar. Não é? E cada vez mais vemos a MTV a passar menos música, menos vídeos, isso é um facto. E que a MTV vê e sente isso, devem ter lá as burocracias deles. E depois temos mais um ou dois programas com tanta informação que vai passando, mas que também não. Por isso é mais uma daquelas situações que nós pensamos e sentimos esse facto nesse disco. Preferimos fazer um disco, um vídeo mais virtual, mais para a internet, mais para o YouTube, com as plataformas das redes sociais, que é uma das coisas que neste momento está a bater, os Facebooks, os Wi-Fi. Daí mesmo a ideia de um romance entre dois robôs, não é? Exatamente. Entre Vasco e Inês. Exatamente. Onde é que surgiu esta ideia? Enfim, de ter dois robôs que vão pedir um casamento e aceitam um casamento por SMS. Isso foi uma ideia do Francisco Pinho, foi ele que realizou o vídeo, em que queria ser ali contraditório, não é? Dois robôs apaixonarem-se, ou também se podem apaixonar, podem viver um momento feliz, pá, aquela ideia do primeiro encontro, não é? Como é que vai ser, preparar-me, não preparar, que nós gostamos muito da ideia. Temos a ideia que tem tudo a ver. E associamos também os robôs um bocado esta parte dos computadores e não sei o quê, que cada vez mais eles fazem metade do serviço. Às vezes para o bem, outras para o mal, não é? Tipo, os Facebooks às vezes é uma coisa boa, mas também pode correr mal, não é? Claro. E foi um bocado esta ideia, que acho que resulta muito bem. Yeah. passa aqui e me desce o devido valor, porque acredito que a vida não é nada sem amor, não. Sei que não sou perfeito, nem nada que se pareça, mas eu respeito, vai na tua cabeça, sei que te gramo, te adoro, te amo, te quero, te venero, te sinto, te espero. Não me deixes mais nesta posição, nada é vão, tudo tem a sua explicação e eu sei a minha, quando te vejo falo, toco, arrepio na espinha e agora vai ser tudo bom, quero ver a tua cara quando ouvis este som, ah, e vou tentar ser mais coração mole e ligar para nos ver o pôr do sol. É. Natural do Alma Cara. É uma evolução natural. Realmente nós sentimos uma imensa necessidade. Estes 4 anos, que eu acho que também foi muito tempo, mas foi preciso para nós nos encontrarmos, porque o primeiro disco é sempre o primeiro disco. Nunca estamos a contar com nada. O primeiro disco é sempre aquele disco que, como tu disseste e disseste bem, de 99 até 2005, penso eu, ou 2004, quando ele foi lançado, nós andávamos a fazer remix das músicas, constantemente a fazer remix. O que é que eu quero dizer com isto? Andávamos sempre a alterar, a pôr sempre a atualizar. E depois o Alma Cara vem marcar um caminho, mas sem dúvida que este terceiro disco é que marca mesmo o nosso caminho. É daquele disco que nos faltava, nós conseguimos viajar nele. Há momentos nas músicas em que saltas para outra plataforma, saltas para outro momento de inspiração e nostalgia. Ele é muito nostálgico porque tem aquela sonoridade anos 60 e 70 que serve e é uma grande influência para nós. Muito visível, e desculpe interrompê-lo, muito visível no tema que mais gosto do álbum, que é o Só Contigo. O Só Contigo é... O meu irmão no outro dia disse-me que o Só Contigo dava se fosse... Se nós pegássemos o Só Contigo há uns anos atrás, dava para ser uma banda sonora do Festival da Canção. porque realmente é um tema que é tão contente, é tão feliz, é tão uma onda tão agradável, que realmente é dessas músicas que nós precisamos num Festival da Canção. E é um dos meus temas preferidos. E sem dúvida que tem como influência esses anos. Lá está, é uma nostalgia, é um momento ali que é feliz. Acho que ninguém consegue ficar indiferente ao ouvir esse tema, como O Amor é Mágico, como O Doutor Nada. São temas que não dá para ficar indiferente, são tão diferentes, e é uma sonoridade que eu às vezes chego a pensar que eu devia ter nascido nessa altura. Julga que há aqui alguns pontos de contacto entre o Fala Solo do ano passado, do New Max, onde o Demo também participou. Sinto que, apesar do sentir que o Fala Solo é um disco muito arrojado, que eu acredito que daqui a... Mas acredito mesmo a sério que daqui a... Arrojado até na maneira de chegar ao público, não é? Exatamente. Ele foi todo arrojado. E acredito que daqui a 4 ou 5 anos vai ser daqueles discos míticos. Eu acredito, porque é um disco tão bom. Não é fácil perceber. Não é fácil perceber aquele disco. Porque é um disco que vai muito... É um disco muito experimental. É um disco que vai ali muito ao funk. Eu sou... Que é para alguns, quem já ouve funk e ouve soul, é um disco natural e normal. E soul é um disco ali normalíssimo. Agora, quem não ouve tem dificuldade de perceber, porque ainda é um estilo que ainda não foi exprimido pelas pessoas. As pessoas ainda não entendem muito bem o que é que se passa, o que é, que tipo de sonoridade é que é. E sem dúvida o caminho do Fala Solo vem ao encontro do Utopia, porque também é uma influência para mim. Acho que pensamos sem querer mudar nada. Que projeto é que se pensa em solo? Tinha que ser um projeto mais generalizado, claro. Mas acredito que tenha sido e foi, de certeza que foi, porque também na maneira como foi a mistura de que, porque o Utopia tem um mix entre anos 170 e 2010, que é os beats, tem aqueles beats fortes com sonoridade antiga, esse mix, que é um bocado um mix complicado de chegar lá, porque não fica bem, e nós também não queríamos que soasse a plástico e que soasse mal, não soasse a quente. O Mágico e o Douto Nada são beats completamente sujos. Quando eu digo sujo, é aquela sonoridade antiga, aquela sonoridade à vinil, sujo. E esse caminho nós cruzamos. Então o Fala Solo, claro, foi um componente muito ótimo para nós fazermos este disco, sem dúvida. Eu do Fala Solo só tenho uma mágoa, que é não ter sido em disco. Eu acho que hoje o Max, a ideia dele, que eu sei, a ideia dele era fazer em físico, primeiro lançá-lo assim e depois fazê-lo em físico, porque ele tinha tudo para, já tipo com o designer, com os Mega também, para fazer a capa e isso. Só que ele achou, nós falamos, e ele achou que esta ideia, para ficar tão vincada, tinha que ser assim, para não, mesmo para as pessoas. Eu acredito que ele vá fazer outros discos a solo no futuro, porque isso faz parte de qualquer músico, porque tem necessidade de fazer música, e ele tem muita necessidade de fazer música, como eu também tenho necessidade de fazer música, e se calhar daqui a um ano ou dois anos também é de fazer uma disca solo, não sei, uma coisa mais experimental, outro tipo de coisas, mas eu sei que ele preferiu deixar assim, porque para mim também é uma mágoa ele não ter feito disco físico, porque sem dúvida que é um disco de registro, é um disco que deve ficar registado e que vai ficar, mas de maneira diferente, para sempre. Mas sem dúvida, eu também sinto isso, ele já ter feito o disco físico, mas também foi robusto ao ter lançado via grátis, apesar de nós sentirmos que por ser grátis as pessoas um bocado desconfiaram, é grátis, não deve ser bom. É, nós também sentimos um bocado, grátis, de graça, na internet, isto não deve ser bom. Mas sem dúvida que eu também acho que ele devia ter feito físico, mas... Muitos descobriram o álbum por via dos videoclipes depois, não é? Daquilo que tinha o Rangirinho. Exatamente. E também a sonoridade do disco é fantástica. É totalmente diferente. Quem quer ser robusto e quem quer ouvir música boa e diferente, aquele disco é um tópico. Acabou assim. Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. acha? O momento é propício para tudo que se encaixa. Já há bastante tempo que acabou a época baixa. Eu sou igual a ti, por isso eu sei como pensas. É preciso precaver para não ganhar as tais doenças. Tem calma contigo, tem. Tudo que vai na volta vem. Sabe bem ter alguém. Meia hora no spam. Sabe como ninguém. Ficas logo refém e o teu corpo também. Diz-me, quantas vezes passas de uma para outra? E dessas vezes quantas rolam só beijos na boca? Quantas vezes já conseguiste o teu objetivo? Diz-me, já pensaste o teu parceiro é positivo? Certamente que não, porque senão estava fora de questão. Mas isto é uma bola de neve que te pode passar ao lado ou mesmo que te pegue. Mantenha consciência em permanência. E agora? Ser um perigo. Tem calma contigo, pai. Tem calma contigo, não vais ter ninguém. Tem calma contigo, pai. Tem calma contigo, ou vai ser um perigo. Tem calma contigo, pai. Tem calma contigo, não vais ter ninguém. Agora vamos aqui à fase dos desafios. Já falámos há pouco da banda, das bandas que gostariam que conhecessem convosco. Agora temos um desafio diferente. Vem uma banda da cena internacional e vem a um concerto, nada melhor. Aqui é Oliveira do Hospital. E gostaríamos que o Sexo Específico só fizesse a primeira parte. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Nós agora, eu acho que sabe, nós fizemos agora duas participações com duas influências muito grandes para nós, que foi o Incógnito. E o Omar no Rock in Rio. Mas pronto, aí já está feito, aí já não pode ser porque já fizemos. Exato. Agora, não sei, se calhar que vamos tê-lo cá este ano e era ótimo que ele passasse por Oliveira do Hospital, que era o Prince. Uhum. O Prince que vamos ter aí, que é uma das grandes influências do funk, um D'Angelo, se calhar. Enfim, já temos aqui boas sugestões, não é? É, era pena não se encontrarem. Aliás, vocês vão estar no Festival da Alta Tejo agora no início de julho, não é? Exato. Enfim, era bom que se encontrassem lá com ele. Era muito bom. Era assim qualquer coisa. Outro desafio, e já nos disseram aqui que é o mais difícil, é este: tributo a uma banda nacional. E gostariam muito que os Expressive Soul participassem nesse tributo com um tema. De que banda gostariam de fazer e que tema escolheriam? Por acaso, nós já fizemos com as bandas que queríamos, se o GNR e o Rui Veloso. Revisitados, não é? Foi os revisitados. Uhum. E com o Rui Veloso também fizemos os 25 anos. Que, eu acho que o grande ícone da música portuguesa, sem dúvida, que é o Rui Veloso, para nós. Uhum. E nós já fizemos, que foi ótimo e que mantemos o contacto e que futuramente, certeza, que vamos fazer coisas juntos. Experimentar uma coisa mesmo arrojada, uma coisa funk, puro funk, roots funk, mas gostávamos imenso, sem dúvida. São a segunda banda este ano a escolher o Rui Veloso. Na outra foram os Monstro Mau, de Braga. Não sei se conhece. Conheço, uhum. Sim. Escolheram na altura o tema O Trolha da Ariosa. Gostaria muito de fazer uma versão. Exatamente. Agradecer a disponibilidade de estar aqui na Boa Nova, falarmos desta utopia da vossa banda. Portanto, estamos redimidos do facto de que ainda não tínhamos falado com os Expressive Soul, não tínhamos tido a oportunidade de fazer. Sempre quiserem, nós estamos cá, sempre quiserem, sempre. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado nós. Iremos falar mais vezes, certeza, porque a seguir vêm outras utopias, não é? Exatamente. Um abraço, obrigado por tudo. Muito obrigado, um abraço. Para dizer que te amo, sem barreiras, sem tabus, quando chamo por ti, só me imagino nesta vida ao teu lado, e assim quero ficar até partir, porque agora é deixar-te ir. Eu estou bem assim. E tu como estás? Fala para mim. eu vivia nas nuvens. Falar no infinito é pouco.